Olha só, eu quero ouvir o gritão de vocês aí, que é pra sair aqui no nosso áudio. Quem quer sair no DVD da banda Prime aí, dá um gritão bem alto. Quem tá solteiro, dá um gritão. Alô, DJ Carlinhos, Samuga, Zinga. Celular é uma gata, menina, mas vou te... E essa vai pros corações apaixonados, mais ou menos assim, ó. Eu trocaria essa vida só pra ter ela de novo. E essa é a marca de qualidade, Rony Silva. Todos por um beijo. O nosso negócio é show. E mesmo só se for nos braços dela, aquele amor gostoso e diferente, eu só e ele, minha? Com ela. Eu trocaria esses momentos todos por um beijo dela. Felicidade mesmo só se for nos braços dela. Meu parceiro Alessio. Meu parceiro Liminha. Também Amanda. E a Adriana já com a gente curtindo. Eu só faço. Alô, Nezão! O Carlos e o Márcio já com a gente assim. Banda 007. Alô, garçom. Traga logo uma cerveja aí pra mim. A noite. Alô, Renata de Goianésia, já com a gente assim, então, Renata. Eu vou me embriagar até o amanhecer. Se tô... E o apoio total, Nem, aí do Lava Jato, alô, Nem. Você pode até achar estranho. Eu trocaria essa vida só pra ter ela de novo. Eu trocaria esses momentos todos por um beijo dela. Felicidade mesmo só se for nos braços dela. Aquele amor gostoso e diferente eu só faço com ela. Eu trocaria esses momentos todos por um beijo dela. Felicidade mesmo só se for nos braços dela. Aquele amor gostoso e diferente eu só faço com ela. Nosso patrocinador e forte aí. Trocar esses momentos todos por... Lava Jato do Nem hoje. Só na mão. Só se for nos braços dela. Aquele amor gostoso e diferente eu só faço com ela. Eu só faço com ela. Aí, DJ Carlinhos. A gente se liga em você. Jackson, o guerreiro da Amazônia. Sucesso no estilizado, cheio de avião. É sucesso. Bora. Bora se ligar, senhor. O dono do bar já tá quase fechando. Meus amigos já foram embora. E eu aqui, com tanta esperança. Ela me ligue pra acabar com meu sofrer. Só assim meu coração volta a bater tranquilo. A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém. Noite e dia vai e vem, esquecer ou não. É qual? Solta a voz com o avião, vai, vai. Bem menor que o dela. E já virou. Quem tá tomando uma quase não levante o copo e solta a voz aí. Vai! Vai! Comecinho, rapaziada, chegando de montão pra curtir hoje gravação do DVD da banda Prime. A vida que eu tô levando. Bora, DJ Carlinhos. Noite e dia vai e vem, esquecer ou não. Bora, bolinha. Bora, Bião. Meu orgulho é menor que o... Olha assim, olha assim. Já virou rotina eu ligar. E quando eu liguei banda externa, pode chegar mais pra curtir nossa festa. Hoje aqui, Guerreiro da Amazônia, pra fazer a festa pra vocês. Gravação de DVD da banda Prime. Totalmente sem noção, eu digo que não e ele insiste em querer. Conflito comigo mesmo, tentando arrancar do peito esse amor. É mais forte que eu, como tatuagem no meu peito de cor. Volta pra beber, vai. Aviões em Caicó, ação ou emoção? Qual vai ser? Joga na pegada diferente do bandido. Qualquer coisa, por essa noite vem morar aqui, aqui. A gente do comecinho por aqui, viu? Só aquecendo o guerreiro. A rapaziada pode chegar de montão pra curtir nossa festa. Faz a nossa vida. Gravação de DVD da banda Prime aí. Agora. O estúdio RK. Aí, estúdio DJ Wallace também. Essa vida nada se leva. E no fundo todo mundo espera. Um amor que venha pra somar. Pra completar. O nosso cinto bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim não precisa animar. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim não precisa animar. Já mandei uma gerrinha, mande aqui no Brasil. Meu amigo de cima, supermercado GG. Que caminhão nervosinho. Olha, eu tô uma vez. Caraca, Fortaleza. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes. Te amo, que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui. Tem gente que chega e que muda os planos da gente. Faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Baixa ela, goela, Natal. E dessa vida nada se leva. E no fundo todo mundo espera. Ela. O amor Cafezinho da Amazônia. Bora se ligar, docinha! Baby, eu tô achando que baby foi pouco, então não venha me amolar. Curte, se duvidar, eu curto de novo, só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Se limpou, meu dono, e não em uma prisão, eu faço o que eu quero, eu tenho direito de me divertir. Já diz o... E não em uma prisão, se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir. Se eu falar que com a minha mão, bola. Olha que eu bebi, se duvidar, tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Curte, se duvidar, eu curto de novo, só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Beleza? Vamos nessa, assim, ó. Só no comecinho, viu? Daqui a pouco tem gravação. DVD da banda Prime de Tailândia. Vamos nessa, hein? Frenético, está de boa. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala, fala. Meu parceiro Rony Silva, mais uma vez. Que hoje eu tô sem... Chegando e detonando, assim, ó. E não quero discussão. Fala com a minha mão, fala. Fala aqui com a minha mão, fala. Vambora! Você não se importa de me ver chorar, mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui, tá machucando sim, mas vai passar. Logo mais tem banda Prime pra você ao vivo aqui. Então, por todo, você pode adquirir seu ingresso e chega pra cá. Vem curtir nossa festa, vem curtir o Guerreiro da Amazônia aqui. Tá muito firme, meu irmão. Eu não te esqueço. Só no comezinho. Não mudar. Pés aí, porque se eu resolver tirar você da minha. E o Guerreiro detonando só os melhores. É DJ Carlinho, DJ Bolinha, show. Reza aí pra maltratar seu coração, Jorge e Xande Avião. Vai, meu maduro, vai. Você não se importa de me ver chorar. Antes a isso. Mas sei que um dia... Meu parceiro DJ Wallace já por ali, aí do estúdio, né? Aí também das gravações aí, estúdio RK também por ali com a gente. Beleza, bacana! Tá rezando... E aí, DJ Caju, só de boa, né, Caju? Uma dose canta pra avião! O balança! Essa aí, eu não encontrar ninguém melhor. Essa aí, eu não te esquecer. O meu coração não mudar para querer. Bora, DJ Bolinha, pra cima, assim, ó. Daqui a pouquinho, nossas equipes aí, marcando presença. Logo mais, hein? Rapaziada de Tailândia também. Daqui a pouquinho, hein? Vamos nessa, senhor. Rapaziada aí da parte externa, hora de adquirir esse ingresso. Chega junto que hoje é gravação DVD da banda Prime de Tailândia, viu? Só no comecinho assim, ó. Aí, DJ Carlinhos, detona! Curtindo com a gente, nossos amigos de aparelhagem. Valeu, garoto! E começou a vaquejada e a galera acompanhada. E eu aqui sem você. É quase madrugada e ainda não peguei nada. Só pensando em te ter. Eu até já dei cantar em quase toda mulherada. Daqui a pouquinho a voz do Cristiano Cava, né? Ao vivo hoje. Eu acho que levei zero, logo do quem fala. Vamos nessa no porrozão assim, ó. É zero, boy. E cajueiro não dá coco. Bora, caju. Alemão, eu sem você não dá não. Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sem você não dá não. E cajueiro não dá coco. Coqueiro não dá limão. Eu sem você não. Parceiro DJ Ranan também. Coqueiro sem cavalo não. O estúdio RK. Eu sei. Só na manha assim, ó. Bora, Wallace. Mulher, não dá não. Só do gingadinho, viu? Rapaziada da parte externa. Bora chegar juntinho, nossa festa só começando, viu? E a galera acompanhada, eu. Bora, bolinha! Você é quase madrugada e ainda não peguei nada, só pensando em te ter. Eu até já dei cantada em quase toda mulherada, procurando o amor. Já que nada deu certo, eu acho que me veio zero. O louco do quem falou. Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Eu sem você não dá não. Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sem você não dá não. E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Eu sem você não dá não. Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sem você não dá não. Bolinha show. Show. Opa, se liga, se na pressão do guerreiro, só no comecinho, bora chegar pra cá, bora curtir nosso som, logo mais tem banda Prime pra você. Externa, bora chegar junto, hein? Hoje, gravação DVD da banda Prime de Tailândia. Logo mais, hein? DJ Bolinha Show. Meu parceiro Ailton Silva também. Já no pedaço com a gente, só no comecinho assim, ó. Alô, Bolinha, bora se ligar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. ela chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Ei, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós alô, Rony. Vamos ficar por aqui. Ei, oh, oh, depois passa aí a agenda. Chegou ao fim. A festa aí do Gerson, viu? Nós vamos ficar por beleza. Aqui. Nossa chora chegou ao fim. Bora, Estera, bora, Estera. Chega pra cá, Estera. Bora curtir nossa festa que tá bacana demais. Adquira seu ingresso, chega pra cá. Rapaziada chegando de montão. Eu também vou, não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Como é que é, meu guerreiro? Pra ti, sabes bem que sim. Tu não há ninguém. Por isso eu vou te assumir. Como eu vou pedir? Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Como eu vou pedir? Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Banda AR15, disparando sucesso. Por isso eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Do giro musical por aqui, enquanto a galera chega de montão pra curtir nossa festa. Bora, meu guerreiro, bora, meu guerreiro. Alô, Ministério, pode chegar pra cá pra curtir nossa festa. Logo mais, gravação de DVD da banda Prime. Oh, aí pro estúdio RK e DJ Wallace Produções também. Alô, meu amigo Wallace. Quando lembro dos momentos que...

Cheguei no meu limite, se não muda sua postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala e não tô levando nada, nada que é seu, nada que me deu. Não vou te esquecer em questão de segundo, mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo. Eu sumo, decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Beleza, vamos nessa. Vende remédio pra saudade. Essa festa só no comecinho, hein? A sua esquenta. Só na mão de assim, ó. E a galera chegando de mansinho pra curtir hoje o primeiro DVD da banda Prime de Tailândia. Vai ser muita pressão, viu? Comando DJ Carlinhos Tailândia e DJ Bolinha, só na mão de assim, ó. Cheguei no meu limite, se não muda sua postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala e não tô... Alô, DJ Carlinhos, já tá por ali com a gente. Aí o Gesso do Coqueiro, toda sua família curtindo, beleza? Um abraço pra você, viu, seu Gesso? Fique à vontade. Você que está patrocinando essa festa também. Um abraço pra você, viu, seu Gesso? Eu sou... Nesse dia. Logo mais gravação de DVD da banda Prime. Mas pense bem pra depois não se arrepender. Rony Silva Produções e Eventos. Obrigado, Rony Silva. Saudade. Nesse dia aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Eita, que é uma atrás da outra, assim, ó. Parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas me escute agora. É que eu marquei com ela aqui. Tenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí. Se liga! Vem, tô achando que ela nem vem. Alô, Estela, chega mais! Adquira o seu ingresso e chega pra cá. Tá bom demais aqui. Vem curtir, vem! Alô! Esse encontro eu vou gastar com álcool. Me tira da... Meu parceiro Sirlei também já está por ali no pedaço. Um abraço pra você, garoto. Beber até ela aparecer. Alô, frentista. Esse encontro eu vou gastar com álcool. Me tira da reserva, pois só deixa o carro. DJ Bolinha Show. Alô, frentista. Alô, DJ Caju, o que foi que aconteceu, hein, Caju? Bora beber uma hoje, Caju. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. E eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Alô, frentista, esse encontro... Olha só, DJ Carlinho, quem chegou aqui com a gente. Aí o gordão da produção do Guerreiro da Amazônia. Valeu, gordão. Sua primeira dama junto aqui com a gente. Alô, frentista. Esse encontro eu vou gastar com álcool. Me tira da reserva, pois só deixa o carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, frentista. Esse encontro eu vou gastar com álcool. Outros 90 deixa pra um beber até ela aparecer. Alô, frentista. O frentista. Banda 007. seus beijos você diz que acabou. Ainda é cedo, ainda é cedo pra mim. Eu que sempre me doei, que me entreguei pra ter você, não mereço, não mereço sofrer. Não seja cara de pau, não fiz me dar amor. Já sei que tem um amante, leve suas roupas daqui. Você só sabe mentir pra mim. Você é outra pessoa, nesses anos me enganou. Já sei. Beleza, Paulinha, rapaziada, já chegando de mansinho daqui, pra curtir com a gente hoje. Mente pra mim. Gravação do primeiro DVD da banda Prime de Tailândia. Vai ser muita pressão, viu, galera? Pessoal da parte externa, adquira já seu ingresso. Como é que a DJ? Sabendo que a festa vai até amanhecer o dia, viu? Um apaixonado, nem pensar, somar de vez, desapareça. No... Rapaziada aí do Gerson Coqueiro também. Já curtindo com a gente, só no comecinho assim, ó. E dia 4 de dezembro... City do Coqueiro, viu? Vai ser muita pressão. S10 Jumentona de Tailândia, DJ Carlinhos, DJ oficial. Tem também música ao vivo. Agora que me perdi. Vai ser pressão, viu, Bolinha? Daqui a pouquinho o Bolinha vai dar o recado completo aí. Ainda é cedo, ainda é cedo pra mim. Eu que sempre me doei. Bora, Caju. Cheguei pra ter você. Não mereço sofrer. Não seja cara de pau, não fiz me dar amor. Já sei que tem um amante, leve suas roupas daqui. Você só sabe mentir pra mim. Você é outra pessoa, nesses anos me enganou. Já sei que tem um amante, leve suas roupas daqui. Você só sabe mentir pra mim. Por favor, quero te ver com o mega DJ Ronaldo. Eu sou um apaixonado. Nem pensar, somar de vez, desapareça. Não quero mais o mega DJ Ronaldo. É meu novo namorado. Banda 007. Mata essa saudade que eu sinto por você. Não sabes que te quero. E essa distância faz doer. E se eu voltar atrás e até me arrepender, reprogramar meu coração pra reviver essa paixão. Beleza! Só no sonzinho do Arrocha, assim, ó. Mas vou mudar. Quero uma chance pra esse amor recomeçar. Só com palavras você não vai convencer. Mude de atitudes que eu volto. Eu vou te encontrar no Mega Dragão do Comércio. É o Mega Dragão do Comércio. Oh, yeah. Eu vou te esperar no Mega Dragão. Comércio, é o mega dragão do comércio. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Banda 007. Yeah. Mata essa saudade que eu sinto por você. Sabes que te quero. E essa distância faz doer. E se eu voltar atrás e até me arrepender, reprogramar meu coração pra reviver essa paixão. Amor, eu juro que dessa vez vou mudar. Quero uma chance pra esse amor recomeçar.

alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. Daqui a pouquinho, gravação do primeiro DVD da banda Prime de Tailândia. Vai ser muita pressão, viu? Nosso drone já passeando aí pelo meio da galera, viu? Registrando tudo assim, ó. Alô, Bolinha! Me fecha a conta e me pede um táxi, que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem? Alô, Rony Silva! Promovendo os melhores eventos da Vila Aparecida. Um abraço pra você, viu, Rony Silva! Bora pra cima, meu guerreiro! Bora pra cima! Se liga, Externa! Chega mais pra cá, bora curtir nossa festa! Alô, Externa! Bonito! Bora, gordão! Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que... Já aconteceu isso contigo, já, gordão? Casalzinho aí, que lixo, cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora... E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. E pra ajudar pra garotão aqui me satisfaz, toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato. Opa! Bora se ligar assim, ó. Eu não vim atrapalhar sua noite de braço. Essa festona só no comecinho, viu? Convidando aí o pessoal da parte Externa. 50 reais. Bora chegar junto assim, ó. Bora se juntar com esses outros safados. Um abraço nossa patroa também. Kelly Silva. Meu parceiro Ailton Silva também. Já no pedaço com a gente, só no comecinho assim, ó. É o mesmo. Bora, Caju. Na lua de mel. Você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cadela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz. Alô, Bolinha, se liga só no recado, hein? Amanhã, domingão, a partir das 3 horas da tarde, tem Charles Amaral lá no Balneário do Chicão, viu? Cara, canta demais, a gente vai estar por lá junto, hein? Alô, Bolinha, se liga aí, ó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, pra ajudar para a dama. Olha só, Dia Carlinho, ele já tá morando ali com a gente. Meu amigão Charlie Amaral. Amanhã no Balneário do Chicão, né, Charlie? Vai se preparando, garoto. E a gente vai levando um sertanejo aqui. Eu conheço essa pessoa. Se liga, se liga. Que tá chegando aqui no bar. Alô, Rony Silva pro Maldê. Só no comecinho por aqui, a gente aquecendo o guerreiro da Amazônia, viu? Tá ficando com essa mulher. Logo mais banda Prime e gravação do primeiro DVD. Ela que eu vou desabafar, já bebi. Um abraço aí a dona Maria, o seu Francis já por ali. Um abraço pra você, viu, seu Francis? Daqui a pouquinho tem aquele passadão que você gosta, seu Francis. Ele. Alô, Rosa! Julie Maia! Infiel, eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Preciso avisar que ela corre perigo. E que mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer com ela o que fez comigo. E aí? Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve.

nossa patroa Kelly, só de boa, senhor. Meu parceiro Ailton Silva também. Já na curtindo a nossa festa, no comecinho, senhor. Bora, DJ Wallace. Só lembrando que amanhã, domingão, Balneário do Chicão, viu? Charles Amaral, show de ritmos, não é isso? Só de boa, senhor. O DJ Renan também tá de boa, né? Se não consigo me tirar da cabeça, eu tento te esquecer, mas o meu coração me pede não esqueça. Mas o que posso fazer? Galera, só não esquenta, viu? Daqui a pouquinho, gravação DVD da banda Prime de Tailândia. Vai ser muita pressão, segura o coração, viu? Esqueça. Você não se viu? Sucesso no estilizado, cheio de avião. É sucesso. Bora. O dono do bar já tá quase fechando. Meus amigos já foram embora. E eu aqui, botando esperança. Bora só, forró, solinho pra dançar bigodinho. Só assim meu coração volta a bater tranquilo. A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém. Noite e dia vai e vem, esquecer ou não. É qual? Falta mais com o avião, vai, vai. Bem menor. Um abraço, meu parceiro Charlie Amaral. Amanhã vai estar lá no Balneário do Chicão fazendo show de ritmo pra você. Alô, Charlie Amaral. Se liga, garoto. Rapaziada, pode fazer charminho, viu? Sai aí no DVD da banda Prime Tailândia. Vamos nessa. Meu Deus do céu. Aqui, eu não... Alô, Rony Silva. Alô, Bolinha, mais uma aí, mais uma marca do Rony Silva, só as top, né? Rapaziada da externa, bora chegar junto, hein? Essa festa só começando assim, ó. Se algum lugar me lembrar, toque de nota, não posso ir lá. Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade, o coração. Rapaziada do Bada Preta de Goiânia do Pará, curtindo de boa aqui com a gente. Oba! Vou chamar a mulherada pra dançar o forró. Pra todo mundo nos andar roçando nó. Convida a galera pra curtir meu som. A noite inteira meio que te forró do bom. Puxa fora o sanfoneiro que não para de tocar. Forró aqui na roça vai até o sol raiar. Puxa fora o sanfoneiro, forró no interior. O sol desarraiou e o forró continuou. Rapaziada de Goiânia do Pará, peso aqui com a gente. Seja todo bem-vindo, viu? Aqui na nossa festa, a organização do Rony Silva. Alô, Rony Silva! E a moçada no chiado da janela, poeira subindo na maior animação. Rio de dentro, vem pra cá você também. Forró do miudinho, forró do cheio. É o primeiro DVD da banda Prime aqui na Vila Aparecida, Clube Saramandaia. A gravação do estúdio RK Produções e estúdio DJ Wallace Gravações. Bora, DJ Wallace! E o dono do rancho jogava água no chão pra pagar a poeira e não ficar subindo pó. Vou chamar a mulherada pra dançar forró. Todo mundo no samba arrojando nó. Convidar a galera pra curtir meu som. A noite inteira mesmo tipo forró do bom. Puxa bola, sanfoneiro e não para de tocar. E a galera que tá aí fora pode chegar pra cá com certeza. Só começando hoje. Gravação do DVD da banda Prime. Vai ser sucesso, vai ser estouro. Os fones são poder. Mais ao vivo. Salutiado. Dois pra lá e dois pra cá. O comando tem eles. DJ Carlinhos de Tailândia, Pará. E o DJ Bolinha Shows. Mais ou menos assim, então, ó. O sonegado bem manhoso e grudado na morena no terço. E o sanfoneiro puxa fora, ele é ligeiro. Só pra ver o desmantelho, ele toca sem dó. E a moçada no chiado da janela, poeira subindo na maior animação. Esse é o nosso parceiro DJ Wallace. Nossos amigos de aparelhagem aqui, com certeza. Dando sua palhinha aqui. Valeu, Wallace. Lembro dos velhos tempos que não voltam mais. E o papai e nós era sanfoneiro. Acabou se parar só pra ver o desmantelo. E a moçada sua na camisa passava o tempo todo e não faltava agora. E o dono do rancho jogava lá no chão pra pagar a poeira e não ficar subindo pó. Somar a mulherada pra dançar forró. Todo mundo do som tá passando nó. Convida a galera pra curtir meu som. Boa noite. Forte abraço, minha patroa também. Kelly Silva. Meu parceiro Ailton Silva também. Alô, Rony, bora se ligar, senhor. Os fones são fundeiros, forma do interior. O sol rosa. Meu parceiro Charles. Só de boa. Os fones são fundeiros, e não para de tocar. Rock na roça vai até o sol olhar. Os fones são fundeiros, forma do interior. O sol rosa e o forró continua. A voz é ao vivo. Socorro, sanfoneiro. Opa. no gigantinho assim, ó. Hoje eu vim te dizer. Opa! Opa, da preta tá em peso, hein? Ei, alô, preta! Meu amor, que o teu... Muito abraço, Jay Carlinhos, hein? Te diz em parte, porque eu estava equivocado. Minha linda, volta pro meu lado. Meu amigo Gerson, sua primeira dama, toda rapaziada. Você curtindo aí, estando no comecinho. Parte de mim. Ô Gerson, dia 4 de dezembro. Não dá pra viver. Sítio do coqueiro vai ser pequeno, viu? Não dá. Minha linda, te quero. Mais uma marca aí do Rony Silva também. Patrocínio aí, Lava Jato do NEM também. Seu alô, Bolinha. Vai por lá, né? Seu cheiro. Minha linda. Forte abraço toda a equipe aí da Gravações Estúdio RK Produções Estúdio de Daniel Wallace. Linda, alô Wallace. Vem logo. Diga que me ama ainda. Minha linda. Você. Bora, Bolinha! Só no forrozinho assim, ó. Onda salva aí! Segura aí o ar. Tchau, papai! Eu já testei e foi provado. Tá estourado e nos paredão dos carros. Tá estourado, e por onde passa toca. Tá estourado o som do Sorozão. Tá estourado, eu já testei e foi provado. Olha o som do Soró Silva, senhor. Dos carro. Especialmente pra gatinha Wanda. Onde passa toca. A mulher curte de montão. O som do Sorozão. Tá est... Bora deixar rolar, senhor. Bahia, tá estourado Porto Alegre. Tá estourado Minas Gerais, Uai. Tá estourado em São Paulo, aí mandou. Tá estourado Salvador, Bahia. Tá estourado Porto Alegre. Tá estourado Minas Gerais, Uai. Tá estourado em São Paulo, aí mandou. Tá estourado tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. E aí, galera, dançando, dançando, dançando. A onda do tum-tum, papai. Vai, vai, vai, Sorozão. Eu já testei e foi provado. Tá estourado e nos paredão dos carros. Tá estourado e por onde passa toca. Tá estourado o som do Sorozão. Tá estourado, eu já testei e foi provado. Tá estourado e nos paredão dos carros. Tá estourado e por onde passa toca. Tá estourado o som do Sorozão. Tá estourado Salvador, Bahia. Tá estourado Porto Alegre. Tá estourado. Olha só, meu parceiro DJ Renan Carlos. Estourado. Tá agora ali com a gente. Um abraço pra você, viu, Renan? Do Salvador, Bahia. Meu bem, com o negão da Vó também já está por ali, dona Mudica. Alô pra vocês, especial, tá bom? Tá estourado em São Paulo, aí mandou. Alô, Rony Silva pro Rony. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. A dança do tutu. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. A dança do tutu. Para o motel e na boiada eu sou carrasco. Na cama eu sou cruel. O whisky Red Bull, eu vou ser de dinheiro. Galera tá dançando na balada do raquete. Se liga no forrozão aí, ó. Daqui a calma que ele tem banda Prime pra você. Gravação de DVD. Primeira gravação de DVD da banda Prime daqui a pouquinho. Alô, Rony Silva. Eu regulei meu paredão, separei o meu cavalo, quarto de milha lavão. Preparei a minha cela, espora, louve, chicote. Já botei meu cavalo lá em cima do revólver. Já comprei a bebida, convidei a mulherada. Chegou o fim de semana, vou sair pra vaquejada. Vaquejada pro bar, do bar para o motel. E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Whisky, Red Bull, eu vou ser de dinheiro. Galera tá dançando na balada do vaqueiro. Da vaquejada pro bar, do bar para o motel. E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Whisky, Red Bull, eu vou ser de dinheiro. Galera tá dançando na balada do vaqueiro. Meu Deus, é tanta coisa. Vai, vai. Tem que pisar no capiba da sorte, hein? Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão. Separei o meu cavalo, quarto de milha lazão. Preparei a minha cela, espora, louve, chicote. Já botei meu cavalo lá em cima do rebote. Já comprei a bebida, convidei a mulherada. Chegou o fim de semana, vou sair pra vaquejada. Da vaquejada pro bar, do bar para o motel. E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. O whisky, Red Bull, eu vou ser de dinheiro. Galera tá dançando na balada do vaqueiro. Da vaquejada pro bar, do bar para o motel. E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. O whisky, Red Bull, eu vou ser de dinheiro. Galera tá dançando na balada do vaqueiro. Quem é, quem é, quem é, quem é? Sonor Silva, suída avisada. Vai, vai. Da vaquejada pro bar, do bar para o motel. E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. O whisky, Red Bull, eu vou ser de dinheiro. Galera tá dançando na balada do vaqueiro. Da vaquejada pro bar. Bora, bolinha pra cima, senhor. E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. O whisky, Red Bull, Wanda Veloso também. Cheio de dinheiro, galera. Tá no mal. Dançando na balada do vaqueiro. Toda a equipe do Bada Preta também, de Goianese e do Pará. Dia, produção, galera. Vamos nessa, senhor. Galera de Goiânia. Oh, alô, Valtinho. DJ Wallace também, segura aí, ó. Bora se ligando assim no nosso comecinho, assim. Bora, meu guerreiro, se liga. Me deixa lembrar de você. Essa daqui é muito firme, Charles. Tirando sua roupa, dizendo seu... Bora se ligar assim, galera. Em meus pensamentos, momentos que já terminou. Pensei que era amor, mas apenas a gente ficou. Nós dois olhando pro mar, com a brisa leve a acariciar. Momentos que eu vou eternizar, mas não está aqui. Paixão de verão não é amor, foi bom demais, agora acabou. Eu fiquei sem você. Daqui a pouquinho, gravação de DVD da banda Prime! Banda AR15! Dia 30 de dezembro, com certeza, vai ser o lançamento do DVD, do CD da banda Prime! Dia 31 de dezembro, organização Rony Silva! DJ Bolinha Show! Show! Eita música! Um abraço, meu parceiro Zezinho, a Paula agora aqui, é o Zé da Van, com certeza! Zé, eu tiro o chapéu pra você, garoto! Aí, dona Mundica, seu negão, Josimeire, tá todo mundo aqui curtindo a festa! Daqui a pouquinho a gravação do DVD da banda Prime! Foi bom demais, agora acabou! Eu fiquei sem você! Se liga, se liga! Banda 007. Oi, eu não consigo entender. porque tudo acabou. Sem você eu sou sonhador, sem noite sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pense em mim? Triste acorda e sabe que não vou te ver. Cada dia sem você parece um cego pra mim. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade, sem você aqui. Beleza! Suba Rocha, só na manga. E cada vez você mais longe, e o tempo não passa, sem você aqui. Alô, preta! Abraço a preta também. Manda 007. Nada, nada, nada se compara a ti. Não, eu nunca amei alguém assim. E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém. Ah, eu não o Bada Preta e toda a comitiva hoje. De Goianese do Pará, hoje gurgindo com a gente. Toda vez que alguém vê. Forte abraço do DJ Carlinhos. E você, hoje eu chorei. Alô, Wallace. Olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade. Sem você aqui. Amanhã, domingão, hein? Bar do Chicão. Meu amigo Charles Chamaral. Ao vivo, né, Charles? DJ Carlinhos vai por lá, viu? E o tempo não passa sem você aqui. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade sem você aqui. Opa! Minha vida vai e cada vez você mais longe. E o tempo não passa. Hoje eu chorei. Angélica Chavalier, a voz que amassa. Segura mais uma, senhora. Dia 31 de dezembro, Réveillon, lançamento DVD e CD da banda Prime, mais uma vez aqui, viu? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando? Sozinho aí, que lixo, cê tá de brincadeira. Alô, Rony Silva. Então é aqui o seu futebol. Alô, Wallace, quarta... dia 25 de dezembro também. Nosso Natalzão, vai ser muita sofrência. É o parceiro baiano, moreno também. Mesmo que você me prometeu. Opa. E agora me tirou o chão. Precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não me atrapalho essa noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz, toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não me atrapalho essa noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz, toma aqui uns 50 reais. Alô, Cajuzinho Prime! Angélica Chavalier. Cajuzinho Prime e banda Prime. E por acaso esse motel. E a gente vai dar um tiro aqui nos nossos patrocinadores. Aí nosso amigo Gerson do Coqueiro, Salão Sempre Bela. Depósito de bebida do Edilson. Família Romaceno de Tailândia, com certeza. Branco Construtor. Lava Jato do Bem. Sempre patrocinando nossa festa aqui. E Silva. Alô, Lumara e toda a sua família. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não me atrapalho essa noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz, toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não me atrapalho essa noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que me cerveja e pra mim a noite tá só começando aqui. Hoje eu vou me embriagar até o amanhecer. Alô, garçom, ultimamente eu só tenho... E a galera que tá aí fora pode chegar pra cá com certeza. Daqui a pouquinho, gravação do DVD ao vivo, Banda Prime. E hoje tem a cobertura do Adal, Estúdio RK Produções, Estúdio DJ Wallace Gravações. Então mais ou menos assim. Alô, DJ Carlinhos, como é que é? Eu trocaria essa vida só pra ter ela de novo. Eu troco. Vê, sofrência desgraçada é essa? Um beijo dela, felicidade mesmo só se for nos braços dela. Aquele amor gostoso e diferente eu só faço com ela. E a gente já por aqui ao vivo, barra baseada, gravando o nosso CD ao vivo, com certeza! Banda 007. Alô, garçom, traga logo uma cerveja aí pra mim. A noite tá só começando aqui. Olha só a bolinha. Até a música combina, viu? Tá começando agora, hein? Se toca o celular é uma gata. Alô, preta, bora se ligar, senhor. Confessar, você pode até achar estranho. A preta do Bada, a preta de Goianese do Pará hoje. Vamos, né? Eu trocaria esses momentos todos por um beijo dela. Felicidade mesmo. Meu amigo DJ Wallace também. Dela, aquele amor gostoso. Cara, tem uma voz, hein? Eu só faço com ela. Eu trocaria esses momentos todos por um beijo dela. Meu maninho, DJ Cajuzinho também. Mesmo só se tá no circuito só na mão. Aquele amor gostoso e diferente eu só faço com ela. Eu troco. A gente quer abraçar muito forte também nossos patrocinadores aí, viu? Felice. Gerson do Coqueiro. Nos braços dela. Depósito de bebidas aí. Do Edilson. Vamos, né? Eu só faço com ela. Que eu tô parado. Partiu, Caju! Mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas me escute agora. É que eu marquei com ela. Eita, músico! Mais um pouco que ela deve tá chegando aí. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. E eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Alô, frentista. Se esse encontro eu vou gastar com álcool. Me tira da reserva, pois só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, alô, Cajuzinho. Se esse encontro eu vou gastar. E o nosso drone já passeando por aí, viu? A reserva, pois só 10 no carro. Olha só, se o drone chegar perto de você, dê um tchauzinho. Ele tá registrando tudo ao vivo, hein? Alô, frentista. Guerreirão Jackson já estremecendo tudo. Pessoal da parte externa. Zero, zero. Alô, bolinha. Pensando bem. Daqui a pouquinho, nossas equipes já marcando presença. Família rouba a cena de Tailândia. Diz, vamos nessa, senhora. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Alô, frentista. Esse encontro eu vou gastar com álcool. Me tira da reserva, pois só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, frentista. Esse encontro eu vou gastar com álcool. Me tira da reserva, pois só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, frentista. Alô, DJ Wallace. Ontem eu vou gastar com álcool. Nosso amigão Boca também. Registrando tudo já. Só no comecinho assim, ó. Deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, frentista. Quer abraçar muito forte também nossa gatinha Franci. Está. A Norma Grace. Geisa Betânia também, a preta. Copa City, né? Isso, só na manhã assim, chegando mais uma. Manda zeros. A música tá amante, hein? Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar. São nossos parceiros de Goiânia e do Pará. Faz e estão aqui com a gente aqui. Meio do seu lar, sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amado. Olha o nosso drone já passeando por aí, viu? Rapaziada chegando de Mancini pra curtir nossa festa hoje. E eu já tô sabendo que a banda Prime já se encontra por aí, viu? E o preço que eu pago é nunca. Daqui a pouquinho, nada de verdade. Gravação do DVDzão, hein? Me respeitar nessa cidade, amante. Alô, Rony Silva! Amante, não usaria se ver. Nossa domingueira, viu? Manda. Lá no bar do Chicão hoje. Só vim me desculpar. Nosso domingão com Charles Amaral. Ah, DJ Carlinhos vai marcar presença por lá, viu? Alô, Cajuzinho. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser. Alô, rapaziada da externa, pode chegar mais pra cá, vai curtir nossa festa. Aqui tá muito bom, tá beleza. Adquira seu ingresso e chega pra cá. Guerreiro da Amazônia tocando só as melhores pra você, DJ Carlinho, DJ Bolinha na área. Ninguém me respeita nessa cidade, amante, não vai ser fiel. Daqui a pouquinho, gravação da banda Prime ao vivo. Bora se ligando assim no som do reggae, assim pra você curtir. Se liga! Aí, Cajuzinho Prime! Tá ficando chato, aí já são sacos. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo você não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doeu em você. Jacundá, DJ Frenético, mandando as melhores. Quando eu tiver jogado a chave, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente toda hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora. DJ Bolinha Show. Show, show, show, show, show. É, já tá ficando chato, né? Aí já são sacos. Prepara que eu já tô me preparando. E quando cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar. Alô, meu parceiro DJ Carlinhos, bota aquela que a galera curte, com certeza, mais ou menos assim, então. E aí, DJ Renan, como é que é assim, então? Só quem torce pro Flamengo vai sair assim, então, ó. Quem torce pro Flamengo aí dá um gritão bem alto que eu quero ouvir. Meu parceiro DJ Cajuzinho que lançou daqui na Vila Aparecida, com certeza! Essa foi o Guerreiro da Amazônia com o DJ Cajuzinho que lançou aqui na Vila Aparecida, né, Cajuzinho? Tá só de boa hoje, Cajuzinho Prime! Oi, irmão, hoje olha Um abraço aí, meu parceiro Zé da Van aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto. Alô, Paula. Nosso amigo Boca filmando tudo. Um abraço pra você, Boca. Esse é o reggae que ninguém fica parado. Rapaziada que vem de Goiânia do Pará aqui com a gente, um abraço a todos vocês. Vamos nessa, hein? E a banda Prime já se encontra aí no camarim, já se preparando, viu? Rapaziada da externa, adquira já seu ingresso. Vem pra cá juntinho com a gente, viu? Bora, Renan! Alô, Renan! Tá chegando mais uma versão assim, ó. It's been a long day without you, my friend. Se liga aí, para dançar! All about it when I see you again. Daqui a pouquinho, manda pra mim! Gravações aí do Estúdio RK Produções! DJ Wallace, gravações também! All about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, the things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place, see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. So I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, that love will never get lost. Bora, DJ Wallace! Forte abraço a Wanda Veloso também! Alô, Mara, né? Meu amigo Gesso! Alô, Gesso! Bora se ligar, senhor! Olha só, a primeira dama aí do DJ Wallace, a Isa Siqueira! Alô, Isa! Forte abraço aí do DJ Carlinhos Z! Bora, Caju! Bora pra cima, senhor! Cobertura total aí, Jackson Guerreiro da Amazônia. Bora, Charles. Gente, nosso domingueira hoje, daqui a pouquinho, Balneário do Chicão, hein? Nossa patroa Kelly Silva também, o Ailton Silva, só na mão. Pode puxar gatinho e dançar bem agarradinho, hein? Show. Lá aqui com a gente, Adriane também. Um abraço pra vocês, Via. Yes, she gave the things I didn't give to you. Oh, friend, why you so shy? Didn't like you to hold. A rapaziada que vem de Goiânia do Pará. A rapaziada de Tailândia, tá todo mundo aqui hoje. Um abraço a todos vocês. I couldn't stay away, I couldn't find it. I'd hope it's in my face. That you'd be reminded that for me it isn't over. DJ Renan já fazendo aí os preparativos, hein? Daqui a pouquinho vai ser muita pressão, viu, Renan? Meu maninho, Jay Wallace também. Sua primeira dama. Isa Siqueira, né? Vamos nessa. Meu parceiro Rony Silva promovendo mais uma festa super legal, viu? E saudade externa, bora chegar junto assim, ó. E o DJ Paulinha show só na mão. Vai primeiro, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai primeiro, vai, vai primeiro, vai, vai primeiro, vai, vai. É mais um lançamento do... Você está com o DJ Carlinhos, o DJ revelação do Pará. Bora se ligando na pressão do guerreiro. Batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Rony Silva, por gentileza, não chega aqui, Rony Silva! Atenção, Rony Silva, não chega no comando, viu? Fernando do estúdio Super. Rapaziada do Celta. Guarda. Safadinho, meu parceiro Alessio. Sanamã. DJ Renan também, só de boa. Alô, boca. Bora filmar as meninas, viu? Meu amigo DJ Wallace também. Sanamã, assim, ó. Gerson do Coqueiro também, sua primeira dama. A Lumara também, toda rapaziada assim, ó. Gatinha Preta também. A dupada preta de Goiânia e do Pará. Só na manhã assim, ó. Bora, bora, bora, senhor! Rapaziada do Celta. Meu parceiro Alessio também. Alô, DJ Wallace. É verdade que ele curte essa de montão. Bora se ligar então. Diga-me quando não merecer. Hoje sonhei você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero vencer. Me apaixonar. Dinaldo da Morali. Olha só o comitivo, um abraço pra você, Dinaldo. O seu olhar. Fala, Fernando. Te amava delirada. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Tá, que sou uma alucinada. Anda batidando melody. Batidando melody. Sucesso. Diga-me quando não merecer. Hoje sonhei com você. Preciso acordar. Era tudo lindo até recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Carlinhos, agradecer a presença da polícia militar paisana aí, ó, fazendo a segurança da galera, com certeza. Com certeza também do Celta Safadinho de Goianésia do Pará, fazendo a una, então assim, ó. Meu parceiro Alessio, já com a gente assim, então, ó. É melhor que o nosso amor, não valeu pra você. Só não nega pra nós dois e me tenta me iludir, enganar. Bora, bolinha, senhor! Deixa eu abraçar a rapaziada de Tailândia também. Que amava delirar. Opa! Percebi que amava. Não medir esforços hoje para curtir a banda Prime. Dizer adeus. Afinal, o primeiro DVD da nossa banda aí. Só na mão. Adriano Mix também hoje deu aquela força pra gente, né, Adriano? Forte abraço aí. Nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava delirada, percebi que amava. Segura, segura, segura! Aí, Balce! DJ Bolinho, DJ Carlinho! Vai, nosso amigo Alaiaço, dono do Celta. E vem do sol, e entre nós, não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento, quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Um abraço especial e a gatinha. Ai, meu Deus, me analiso aqui com vocês, todo só rapaziada curtindo de boa. Um abraço pra todos vocês. Sim, sabes bem que sim. Fala a pressão do guerreiro. Tudo pra mim. Senti, eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Deus não deve o meu compromisso. Por isso eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Só quem sabe canta assim. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Um abraço aí, Dossandro! Nosso parceiro aí, Alessio do Celta Safadinho aqui. Eita, microfone, meu amigo! Eu vou te assumir. É o Celta Safadinho! Aí, Alessio! Sabes bem que sim. Todo um apoio bacana aqui pra gente, né, Alessio? Tudo mim, senti, eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Deus não deve o meu compromisso. Por isso eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Já que são. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Eu vou te assumir. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital. Nosso amigo Calvito também por aqui com a gente também. Nosso amigo Milo. Tá todo mundo louco. Tá 150 fantasma aqui com a gente. Um abraço pra você, viu? Me diz o que, que é isso que o DJ tá me quiçando. Bora, Gerson! O DJ tá me quiçando. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ A primeira dama, Isa também. Se liga, tá curtindo com a gente, tá na mão. Corrente no pescoço que vale uma. Bora, DJ Wallace. Bebendo, bebendo, não me leve a mal. O Bata Preta de Goianésia também. Digita, todo mundo junto assim, ó. 2, 3, 4, escalbite na cabeça da Zuzinha, eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É audição digital. Meu amigo Charles Amaral também. Tá todo mundo louco. Nesse domingão. Louco, audição digital. Tá. Já é amanhã, ressaca, hein? Tá. Lá no bar do Chicão. Louco, louco. DJ Carlinhos marcando presença por lá, viu? Louco. É, DJ. Rapaziada da Pasta Eterna, bora chegar junto, hein? MC Dourado na f***. Louco, louco, tá todo mundo louco. Louco, louco, audição digital. Tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Melly. Águia voou, voou, deixa. E daqui a pouquinho o nosso drone, hein? Ah. Tá registrando tudo ao vivo daqui a pouquinho, hein? Rapaziada da Rio Verde, FM de Goianésia, curtindo com a gente, só na mão. Sejam bem-vindos. Nossa festa só começando assim, ó. Esse juninho numa boa, diz que é santinha, mas depois perde a linha. Tem o DJ Nandinho que tá tocando. Bora, Alessio. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Rapaziada do estúdio RK também. Deixa voar. Só de boa assim, ó. Parceiro Boca também. Molada, registrando tudo, né, Boca? Vamos nessa. Nada, mas depois. Bora, DJ Renan. Vai numa bicada. Elas ficam loucas, querem beijar na boca. Tem o DJ Zé e esse Juninho numa boa. Forte abraço, nossa equipe da Polícia Militar hoje. O DJ Nandinho que tá toca. Rapaziada, tá de folga hoje, curtindo com a gente, só na mão. Rapaziada aí da Polícia Militar de Goiânia e do Pará hoje. Sejam bem-vindos à nossa festa, senhor. Deixa voar, deixa voar. Deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se já de som se morder tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Tá mais no beat, tá pra trás, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. Beleza, vamos descer. Eu no banco do meu Camaro. Isso é só esquenta, viu, galera? Daqui a pouquinho, gravação DVD da banda Prime de Tailândia. Vou parar, vem com do... Alô, Adriano. Na batida. Parceiro Adriano Mix Tailândia também chega. Hoje. Marcando presença só na mão. Tá o... Ele é a primeira tamba, né? E também com né? Pressão. Tá mais no beat, tá pra trás. Rapaziada do céu, do Safadinho também hoje. Em ação. Alô, Alessio. É de deitada. A primeira dama hoje. Gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E Bora, DJ Wallace! Vou te morder. DJ Paulinho também fazendo a mixagem também comigo hoje. Então, você dentro do meu carro, nós tô no... Cara, parceiro, 100% assim, ó. A é de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. Equipe do Gerson do Coqueiro também. Último dia 4 de dezembro. Tem DJ Carlinhos e a S10 Jumentone. Você dentro do meu carro. Bora, Charles! Eu no banco do meu Camaro. Jadson. Opa, DJ Carlinhos! Segura aí, DJ Carlinhos. Segura, segura, segura, segura. Sair no DVD agora aí, quem quer sair, levanta a mãozinha pra cima, levanta. Só quem tá solteiro, só quem tem fé em Deus, levanta a mão pra cima. Só quem tem fé em Deus, levanta a mão pra cima pra sair no DVD aí. Terminei de ver. Quem tem fé em Deus, vai levantando a mãozinha, vai. Forte pra eu beber, seu Zé. E aí, boca? Cê até pinga com a riga, pior que tá, não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Olha só, galera. O meu DJ falou aqui agora. Vai esquecer. Vai filmar agora ao vivo. Levanta a mãozinha pra cima assim, então, ó. Pra sair no DVD, como é que é então assim, ó? O rádio não ligou pra pinha. Filmando ao vivo pra sair no DVD, ó. E coração de melo não volta, arrancou. Bora agitar, bora agitar. E aí lascou. Me segundo aí me pede um táxi. E eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem é? A culpa é do radinho do seu Zé. Dessa vez eu terminei de ver, seu Zé. Arrumo um trem mais forte pro bebê, seu Zé. Pode ser até pinga com arnica, pior que tá, não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lá. Alô, Bolinha! O rádio do Boteco. Alô, Boca! Alô, Boca! Depois dessa daí tu vai ver pirar o cabeção, viu, Boca? É aquela, Renan! E aí lascou, me fecha a conta e me pede um táxi. Que eu vou atravessar Alessio. Essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem é? A culpa é do radinho do seu Zé. Pra Moziele, com o Grito e também com o Piquinês 83, Rafael no comando, com certeza. Então, alô, Boca, resista agora, resista. O maestro Carlinhos, o maestro Carlinhos no comando. Olha só, essa aí é pra sair no DVD, assim, então. Quem conhece, levanta a mão pra cima, só quem conhece. Para uma jovem, mas se você é tão esperta, diga porque com medo está. Cadê o fogo? Porque tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer em poucas horas antes do dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor. Aí com a gente também a Gatilha Rosa, a Julie. Aí a Dona Maria também, aí seu França. Quando perceberá que seu tempo vai chegar. Daqui a pouquinho gravação do DVD da Banda Prime. E eu quero ver vocês bem alegre pra sair, viu? Na nossa filmagem bacana, beleza, viu? Seja tão romântico, não tenha medo de amar. Bora, Rocha! Aí, Charlie Amaral! Foi a vida que... Meu amigo Pedro também tá por aqui! Atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado com esse erro, você. Bora-se também a gatinha, Adria! A Dalice também tá por aqui, curtindo com a gente! Um abraço pra você, viu? Revelar, quero compreender porque você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá. que o seu tempo vai chegar. DJ Wallace, o homem da pose, né? Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Meu amigo Gerson aí do Coqueiro, toda rapaziada chegando de macinho com a gente, só na mão. Você não sabe quando está certo, você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Nosso parceiro Boca também, o homem da gravação tá por aí, só na mão. Alô, DJ Renan! Seu segredo de me revelar, quero cumprir, ver por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar? Quando perceberá que o seu tempo vai chegar? Oh, papai, oh, é isso. Bora, Gerson! É a bolada do moleque, hein? Isso não sabe, né? Um abraço aos nossos patrocinadores também da festa. Todo empenado. Família Rouba Cena de Tailândia. Meu amigo Branco Construtor também, só de boa. Lava Jato do Nen. Bora dançar, senhor! Dançando, desengonçado. Olha o rebolado, olha o rebolado. E essa nova dançando, desengonçado. E olha o rebolado, e essa nova dançando, desengonçado. Olha o rebolado, e essa nova dançando, desengonçado. E foi da meia-noite o cara chegando por roa. A vista embaraçada é cara chique de coroa. E gata meu pé da feliz, a chica se amostrando. É uma de gostosão, uma chiquita afofando. A banda me convida, ele já só pra dançar. E se manda o pau que ele começa a rebolar. E olha o rebolado, e essa nova dança do desengonçado. Olha o rebolado, essa nova dança do desengonçado. Olha o rebolado, e essa nova dança do desengonçado. Olha o rebolado, e essa nova dança do desengonçado. Boa! Um forte abraço aí também, meu amigo Edilson lá na distribuidora, tá aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, Edilson? Sua primeira dama, Josinha, aqui com a gente também. Um abraço pra você, garoto! Olha o rebolado, e essa nova dançando desengonçado. Olha o rebolado, e essa nova dançando desengonçado. E olha o rebolado. Um abraço aí pro Marcelo Nezão, aí o Márcio também, o Anderson, aqui com a gente. Um abraço pra vocês, garoto! Essa nova dançando desengonçado. Depois da meia-noite o cara chega no forró. A vista embaraçada, cara cheia de goró. Tem gata no pedaço, ele chega se amostrando. Dá uma de gostosão, acho que dá uma força. Salta gigadinha assim, ó. Convida ele já só pra dançar. Bora, Alessio! O toque ele começa a rebolar. O homem do céu tá safadinho hoje. E essa nova dança do desengonçado. Só no retorno assim, ó. Olha rebolado, olha rebolado. E essa nova dança do desengonçado. Já tem até CD, né, Alex? Olha o rebolado, e essa... Pensa no CD top, tava ouvindo hoje. Olha o rebolado. Agora de tarde de longe, mas tava só o filé. E essa nova dança do desengonçado. E olha o rebolado, e essa nova... Bora rebolar, senhor! Olha o rebolado, essa nova dança do desengonçado. Meu parceiro Grilo também, Marreta aí do Campos Belos também, curtindo com a gente, Sanamã. Meu parceiro Fernando também, o Edi, gatinha Luana também, o Zoom, Rosana, a gatinha Adriana, Daisy, meu parceiro Eugênio, bora curtir nossa festa, senhor! Bom, bom, bom. É isso. Gosta de dançar aquele forrozinho agarradinho? Essa é a hora! Esse é o momento assim, então, ó! O índio dança! Índio dança, é bem passinho só. Índio pisa, pisa no balanço do forró. Dança, cacique, grume, pajé. Índio pisa, pisa, agarradinho com mulher. Índio dança, é bem passinho só. Índio pisa, pisa, atenção, pisa, Isa Siqueira, dá um chega! Cacique, grume. Alô, Isa Siqueira, dá um chega aqui no DJ, Isa! Índio com mulher. Ele agora fica só nesse batidão. Índio dança, dança e vai subindo um poeirão. Índio dança, esse shot noite e dia. Índio gosta, bebê, da guitarra do Bahia. Índio vai de lado. pega e ninguém vai fazer do peneirado. E eu danço, nossa banda Prime já se preparando, viu? Opa! Tô sabendo que a nossa banda já se encontra aí no camarim. Já se preparando, então bora chegar juntinho. Daqui a pouquinho vai ser ao vivo, hein? Pisa carreguinho com mulher. Olha a bagaceira. Somos dois passinhos. Indo pisa, pisa no forró. Indo dança, é bem facinho só. Indo pisa, pisa no balanço do forró. Dança, cacique, dormindo, vai, gera. Indo pisa, pisa. Meu amigo Mariozinho também, o Fininho hoje, batendo presença, alô. Forte abraço aí do DJ Carlinhos, hein? Galera, bora chegar junto aí, o pessoal da parte externa. Nossa banda Prime dentro aí de 10 minutos vai entrar em ação, segura o coração, hein? Opa! Cristiano Cava, né? Vamos, né? Meu amigo DJ Wallace também. Vamos hoje fazendo parte de nossa festa Sonomania. Recentemente, de paixão é tudo doente. Será que o senhor me entende? É que os vizinhos estão reclamando. DJ Adriano, bora ali, sorte boa com a gente. Um abraço pra você, DJ Adriano. Eu vou continuar afogando no álcool. Tô no carro no talo. Manda multar, a senhora vai pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato. Coração é... Olha o parceiro Rodrigo também, a Nájula por aqui com a gente. Um abraço pra todos vocês. Fique à vontade aqui. Daqui a pouquinho, gravação do DVD da banda Prime. Ao vivo pra você. Eita, Sora Silva. Obrigado, minha galera. Do Maranhão, do Pará. Seu polícia que eu me separei recentemente. DJ Cajucinho. Só de boa, Barali. Tudo doente. Amanhã tem Charles. Ao vivo no Balneário do Ticão. Reclamando no volume. Vai se preparando, Cajucinho. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. Alô, Marcelo. Alô, Nezão. Manda multa, só não vai pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração é pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Quem é? Alô, Petinha, meu amigo Petinha também mora ali, sorte boa, um abraço pra você, garoto. Seu polícia que eu me separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? É que os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. Tomando carro no talo. Manda a multa, a senhora vai pagar. Mas enquanto ela não voltar, bora a bolinha, senhor! Amor, coração em pedaço. Compreenda, por favor. Forte abraço, meu parceiro Maninho também. Marcelo de Paraupelas também hoje. Chegando só na manhã, senhor. Seu polícia que eu me separei recentemente, me apaixonando tudo doente. Será que o senhor me entende? É que os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. enquanto ela não voltar. Eu vou continuar me afogando no amor. Quando o carro não tá, quando a multa a senhora vai pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Forte abraço, minha galera, Minas Gerais, aí. São Paulo! Galera, gol de coração, hein? Alô, Brasil! Bora de novo, hein? Vai. Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais. Todos seus eventos, me perando, peguei, me passou pra trás. Você não quis meu bem, você nem quis saber, você se subestimou. Falou mal de mim, vive brincando assim, matando nosso amor. Falou mal de mim, vive brincando assim, matando nosso amor. E começou a beber, e começou a fumar e até se vender. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Ou vai embora, ou vai embora, tudo acabou. Oh, vai embora, eu pinto no... Nosso amigo Boca já registrando aqui nossos melhores momentos aqui. Oh, vai embora, tudo acabou. Do primeiro DVD da banda Prime. Vai embora, eu pinto no nosso amor. Bora dançar, forte abraço, minha galera, vitória da conquista. Meu patrão Rosivaldo. Pode beber, sucesso. Galera, tem cheiro de freio. Beleza, só no gingadinho assim, viu, galera? Rapaziada da parte externa, bora chegar junto. Daqui a pouquinho, gravação DVD da banda Prime de Tailândia. Vai ser muita pressão, viu? Bora, Caju. Você não quis meu bem, você nem quis saber, você subestimou. Meu parceiro Gerson do Coqueiro, toda rapaziada, já chegando juntinho com a gente. Vamos nessa. Falou mal de mim, bebê brincando assim, matando o nosso amor. Começou bebendo, e começou a fumar e até se vender. DJ Renan também, tá no pedaço com a gente, só na mão. Louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Ou vai embora, ou vai embora, tudo acabou. Ou vai embora, ou vai embora, eu tenho nosso amor. Ou vai embora, ou vai embora, tudo acabou. Oh, vai embora, eu fiz o nosso amor. Meu parceiro Charles também. Alô, Charles. Pois é, é o fim do nosso amor. Por isso eu bebo e choro por ela. Rapaziada do restaurante lá em casa também. Só na mão. Mais uma vez, só mais uma vez. Balança, balança! Bora, bora, baiano! Vai, vai! Ela dá do jeito e o sorozão gosta. Cabelo cacheado, de piscina no bimbo. Dona de carrão, pega os que é de burro. Vou tocar meu CD pra mim na balança do burro. Olha que ela dá do jeito e o sorozão gosta. Cabelo cacheado, de piscina no bimbo. Dona de carrão, pega os que é de burro. Vou tocar meu CD pra mim na balança do burro. Olha que balança do burro, vou balançar do burro. Beleza, vamos nessa, hein? Olha só, galera. Se liga só, dia 19, agora, aqui no Clube Saramandaia, viu? Ski Fert, Ski R$1. Passando nosso amigo Netão também aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, Netão? Yeah. DJ Wallace. Até que enfim o retorno, né? Bora, Renan. DJ Bolinha Show também hoje. Aqui no comando com a gente assim, ó. Gente, tem alguém que quer ouvir aí? A banda Prime daqui a pouquinho tem. Eita, a festa mais esperada, hein? E você, Alex, também. Aí no apoio com o Celta Safadinho. Nosso retorno assim, ó. DJ Adriano Mix de Tailândia também, já por aqui, né, Adriano? Forte abraço aí. E a nossa banda Prime já se encontra aí se preparando aí no camarim, viu? Rapaziada da parte externa, bora chegar junto, hein? Alô, Bolinha, se liga assim, ó. Aí, DJ Carlinhos, a gente se liga em você. Aí, DJ Andrei Lopes, respeitado pelas novinhas, né? Cê é louco, hein, cachorreira? Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro? Cada produção é MC. Se liga, se liga! Vou te entender. Meu parceiro, DJ Adriano, também já por aqui. Um abraço pra você, viu, Adriano?